dar presente, voar pro Eduardo Romeu Costa pra fazer a noite? 714, estamos aqui no 5. Portão 5 autorizado, reporte táxi gol 1714. Mandei para o táxi gol 1714. Gente, vai crua do VOR em Recife, crua de Recife, após de Recife já foi frágil. Decolado aos 1-2, chame agora o controle em 1-9-35, uma boa noite e um bom voo. 1-9-35, obrigado, bom trabalho. 1-8-0-5 na escuta para cópia. Prossiga. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 1-0. Decola da pista 1-0, saída Puka, transição Zipa. Primeira curva à esquerda, controle 1-9-35, código transponder 5031. Natal autorizado 370, Upper Zulu 1-0, Puka Zipa pela esquerda, 1935, controle 5031, transponder 805. Boa noite, 05, correto, chame pronto, portão 06. Chamará com 1805. Clear to push and start, report ready for taxiing. Clear for push and start, call back for taxi, Portugal 158. Boa noite, Azul 494, senhor identificação, vigilância, matando nível 354. Aru Taxi Gol 1714, estamos com 2 horas e 20 alternando Recife e o POB de 1-6-1. Gol no 714, táxi à direita via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 1-0, até lá na minha escuta, ajuste 1-0-1-4. Juliette Alfa até lá na sua escuta, com a espera da cabeceira 1-0, gol 1-7-1-4. estacionamento, Gol no 805, posição 612. Gol no 805, aguarde para push e acionamento, portão 612. A gente aguarda no 805. Ponte, espera, pronto, Gol 1714. Gol no 714, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 1970 graus com 7 nós. Liga, alinhar e decolar da pista no zero, Gol 1714. Boa noite, 6746, apresentação de Vila Serra D'Água. 1805, após passagem do A330 da Air Portugal, observe o mesmo passar a retaguarda, após o mesmo está autorizado o push e acionamento. Após a passagem do Air Portugal, push e aciona, Boa noite, 805. No 714, decolado aos 20, chame agora o controle em 119.35, boa noite e um bom voo. 135, oi, eu vou 1714. 714, boa noite, contato o radar, subiu uma linha 230, saída PUCA. 230 PUCA, Gol 1714. Aguarde mais um minuto, 1805. Air Portugal 158, confirm your estimate to taxi. And about 1 or 2 minutes. Okay, do you read now? Just a minute, sir. Stand by just a minute. Fecha os 30 para decolagem, por 1805. Confirme para o 1805. Interdita aos 30. falou, se eu não me engano, 8 minutos. O senhor tem seu push de acionamento autorizado. Reporte para o táxi, com 805. Obrigado. Boa noite, estou 7008, não quero identificação, vigilância rodada. Segundo 805, 3 horas e 4 minutos a bordo, nós temos 49. Nosso alternado será Maceió. Segundo 805, táxi Ascente via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista no 0, até lá na minha escuta, ajuste no 014. Juliette Alfa, ponto esperador no 0, na sua escuta, tem 14, 805. Bruno 714, chame Recife, 2085, boa noite. 2085, ó. Nossa, espera da 10. 1805, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 170 graus com 099. Autorizado a alinhar e decolar da pistão 0, boa noite, 05. Boa noite, estou na 3506, servente da SEMA, está 350, vigilante radar. Via Juliet Alpha until holding point runway 10, altimeter setting 1014. Taxi 10 Juliet Alpha 1014, airport call 158. 405, decolado aos 27, boa noite, bom voo, chame agora o controle em 119.35. 1935, obrigado. Bom dia, azul 4180, quero ver gente vigilância remota. Cruzal, 1800, Puka. 805, boa noite, contato radar. Subir, mantenha 370, saída Puka. Puka 370. Portugal 158 cleared for takeoff runway 10, wind 180 degrees, 08 knots. Clear for takeoff 10, Portugal 158. Bom, dia 2318. 805, chame Recife, frequência 2685, boa noite. 2685, boa noite. Portugal 158, airborne at 33, call Salvador departure on 119.35. 119.35, Portugal 158, boa noite. Salvador departure, boa noite, Portugal 158, 2000, keep climbing. Portugal 158, good evening. Radar contact, climb at level 350, restricted. Pouca departure. Bajam, vamos lá, mantém a entrada 350 no Recife, pouca departure, pessoal, 158. Boa noite, Whisky Bravo Zulu. Mantenha a visual condition, report for head front center. Ok, Whisky Bravo Zulu is now 40 miles out from Salvador. Request to the front. Request to fly direct rotatoria if possible. Roger, clear the rotatoria and descend to 1500 feet. Altimeter said 1014. Okay, heading rotatoria down to 1,500 feet, 1014, Whiskey Bravo Zulu. Chama o contrário? É o Webjet 6746, ainda com centro. Estamos com a informação Fox, nós dando a pista 190. Atis 2, o Notão hoje não entra em. Ligou? Afirmativo, hoje não haverá obras na pista. Operando a 10, menos 90 metros, né? Correto, ele é SX-Ray sem glide. Obrigado. Passaria do 2254, Recife. Detroit, repetir. Agora com o centro 25, decimal 45, alterna 285, boa noite. Go 158, call receive center, 126, small 85. 126, small 85, I push call 158,